Dedicar atenção à escuta a si e à outra pessoa é uma arte e milagrosa. Falando por mim, foi um dos tesouros descobertos durante a quarentena em 2020. Eu sempre tive um padrão de comunicação um tanto agressivo, impondo minhas visões com a delicadeza de uma voadora e partindo para a defensiva ao me sentir, e eu sempre me sentia, atacada. Família e amigos próximos que o digam. A interiorização inevitável trazida pelo isolamento da pandemia, graças a Deus, me mostrou de onde vinha essa voz dentro de mim que agredia sem reconciliar. E a coletivização, igualmente inevitável quando se mora com mais pessoas durante o isolamento, me trouxe a prática da escuta. Não é que fiquei surpresa ao receber dessas pessoas um gratidão, Ana, pela escuta. Você faz isso bem? Justo eu, que tanto já machuquei a mim e ao meu círculo imediato com palavras desmedidas. Pois é, companheiros e companheiras de jornada, nosso maior desafio é a nossa maior cura. Ontem nós conversamos sobre a escuta ser parte preponderante do cuidado e da cocriação atentas. Imaginar uma escuta em meio à cacofonia de estímulos e de notificações e de todos os ganchos da pós-modernidade faz dessa arte uma bem delicada e trabalhosa se talhar, mas absolutamente imprescindível à convivência e à reconexão harmoniosa consigo e com a outra e o outro. Responde às nossas necessidades mais basais, porque é somente escutando a si que conseguimos deixar emergir nosso eu mais autêntico, e escutando a outra que cultivamos vínculos verdadeiros. E como na natureza funcionamos em ritmos, inspiração e expiração, escuro e claro, dentro e fora, o ouvir abre caminho para o falar. Ontem trouxemos o ouvir e hoje completaremos com o falar. Ambos correspondem a uma prática completa da escuta, que é o comunicar. Duas abordagens me ajudaram e me ajudam a praticar esse milagre curador das relações. A primeira é o chamado Quatro Compromissos Toltecas, resgatados por Dom Miguel Ruiz, nascido de uma família de curandeiros desse povo da América Central, cuja cultura desapareceu 10 séculos atrás. São acordos que parecem muito simples, e de fato são, até você perceber como mexem com nossos pontos fracos enquanto seres humanos, e por isso merecem um tanto considerável de atenção. Na língua Nahuatl, tolteca significa artista. O caminho do tolteca, diz Dom Miguel, é a busca incessante de uma relação harmoniosa e de reciprocidade com tudo aquilo que nos rodeia. Precisamos passar por um desaprender saudável dos antigos hábitos que nos levam a criar dramas e a viver uma vida repleta de sofrimento. A ideia, ao assumirmos esses quatro compromissos, é fortalecermos nosso ser interior e nos livrarmos das impressões externas e das máscaras que assumimos. Vamos agora escanear esses compromissos e senti-los no momento presente. Se surgir em você alguma memória de ocasião no passado em que você conseguiu ou não conseguiu exercê-los, melhor ainda, reviva-os. Traga para a sua própria vivência. O primeiro compromisso tolteca é ser impecável com a sua palavra. Com a desvinculação entre a vida e seu significado, nos esquecemos do poder da palavra, tanto em pensamento quanto na fala, para libertar e para aprisionar. Abre aspas. Ao captar nossa atenção, a palavra pode entrar em nossa mente e alterar todo um conceito para melhor ou para pior, fecha aspas, diz Dom Miguel. Tornar a palavra impecável é não ir contra a nossa natureza mais íntima, a nossa essência. E sempre que nos julgamos, nos criticamos, nos culpamos, nos condenamos, estamos pecando. Por isso, como o autor diz, use as palavras apropriadamente. Use-as para compartilhar amor. Use magia branca, começando por você. Seja impecável com a palavra. Pessoalmente, vejo esse compromisso em duas partes. A primeira sendo um escutar a si tão bem feito. A primeira sendo um escutar a si tão bem feito que traduzir em palavras o que se passa no seu universo interior seja uma consequência fluida. Mas isso, para o que for, para se apreciar ou para se condenar, desde que reflita o que estiver vivo dentro de si. E aí, reconhecendo a si mesmo, olhando para essas dores e delícias, será possível educar o seu eu mais imaturo e partir para a impecabilidade da magia branca da palavra. O segundo compromisso é não levar nada para o pessoal. Abre aspas. O que as pessoas dizem, o que fazem e as opiniões que emitem estão de acordo com os compromissos que as pessoas possuem em suas mentes. Fecha aspas, diz Dom Miguel. Cada mente é um mundo, e se achamos que é sobre nós, aí mais um gol marcado pelo ego autocentrado, que puxa para si críticas e elogios e entrega sua atenção à torto e à direita. Até porque o que fulano diz sobre ciclano diz muito mais sobre fulano do que sobre ciclano. Conseguir desidentificar-se do que é dito traz liberdade. O terceiro compromisso é não fazer pressupostos nem tirar conclusões precipitadas. Abre aspas. Sempre que fazemos presunções, estamos pedindo por problemas. Tiramos uma conclusão, entendemos errado, levamos isso para o lado pessoal e acabamos criando um grande drama do nada. Toda a tristeza e drama que você passou em sua vida foram causados por tirar conclusões e levar as coisas para o lado pessoal. Fecha aspas, diz o autor. Até aprendemos a telepatia, supor o que outra pessoa está pensando ou por que está agindo leva a dramas em becos sem saída. O quarto compromisso é sempre dar o melhor de si. Abre aspas. Não importa se você está doente ou cansado, se der sempre o melhor de si, não haverá forma de julgar a si mesmo. Dando o melhor de si, você vai viver intensamente sua vida. Será produtivo, será bom para você mesmo, porque irá se doar à sua família, à sua comunidade, a todos. Fecha aspas. Conclui Dom Miguel Ruiz. Dar o melhor de si não é responder ao paradigma capitalístico da máquina perfeita, mas reconhecer os seus limites e se colocar de maneira modesta e inteira, sendo você, amando e aceitando a ti e celebrando a sua existência. Se tem prática mais bonita da atenção, desconheço. Esses quatro acordos, ser impecável com as palavras, não levar para o pessoal, não tirar conclusões precipitadas e dar o melhor de si, merecem viver sobre um dos seus ombros para que alertem para os momentos de fraca escuta. Isso é uma introdução perfeita para a segunda abordagem que trago hoje. A comunicação não violenta, também chamada de CNV, tem se tornado cada vez mais conhecida, e amém. Desenvolvida por Marshall Rosenberg, com inspiração na não violência de Mahatma Gandhi, a CNV traz atenção para distinções na comunicação. Distinções entre o que é observação e o que é juízo de valor, entre sentimentos e opiniões, entre necessidades ou valores universais e estratégias, e entre pedidos e exigências e ameaças. Praticar a CNV é superar julgamentos, generalizações, culpabilizações e comparações. E atentar-se a não realizar uma falsa escuta ausente, na qual, em vez de verdadeiramente escutar, nós aconselhamos, competimos, consolamos, minimizamos, compadecemos, corrigimos, explicamos ou interrogamos. É tomar responsabilidade por suas palavras e atos, e aprender a paciência e escuta atenta para irmos em direção à compaixão. Na CNV, começa-se escutando ou expressando-se atentamente. E aí, primeiro, os fatos são observados. Depois, os sentimentos são relatados. Então, as necessidades são identificadas. E, por fim, os pedidos são realizados. E tudo isso atentando-se para a precisão das palavras, inclusive para o que está implícito. Dizer que você se sentiu atacado em tal situação é implicar que alguém a te atacou, o que muitas vezes é um pressuposto. Um exemplo CNV é chegar para seu pai, mãe, irmão, irmão, amigo, amigo e dizer: olha, quando você mexe no celular na mesa de refeição, observação dos fatos, eu me sinto magoada. Sentimento. Porque gosto de estar presente com as pessoas amadas e o celular divide a sua atenção ao ambiente e a mim. Necessidade. Você poderia se organizar para usar o celular em outro momento ou deixar claro que é realmente importante naquele momento? Pedido. Praticar a não violência na comunicação é fazer seu melhor, porque quer fazer da conversa uma arena de clareza e de alinhamento, e não de combate às cegas. Se queremos fazer jus à interconectividade e interdependência dos sistemas em que vivemos, precisamos evoluir as consciências individuais que compõem esses sistemas, desde um conjunto de egos fragmentados e autocentrados, para uma rede de elementos íntegros por si só e capazes de dedicar atenção às outras consciências ao seu redor, cultivando assim a chamada consciência ecossistêmica. Essa lacuna é o maior desafio atual, tanto para negócios, quanto para governos ou para a sociedade civil. Estar consciente ecossistemicamente significa superar o olhar restrito às necessidades particulares para abarcar as necessidades de todas as partes do sistema e do próprio sistema como algo além da soma das partes. E passar assim a se associar, colaborar e cocriar em direção a um objetivo e um futuro em comum. Acho que por causa da minha atuação na comunicação e no jornalismo, resolvi trazer atenção a esse aspecto das nossas relações, nessa segunda fase da jornada, em que abrimos o coração e dedicamos atenção a outra pessoa. Muito que bem, é útil e necessário. E assim hoje trouxe duas abordagens que já me ajudaram muito: os quatro compromissos toltecas e a CNV. Ambas se prestam a cultivar um ambiente de amor próprio e ao próximo, em que as armaduras são abaixadas e as espadas embainhadas, para que uma comunicação mais compassiva e verdadeira tenha espaço para se manifestar. Aproveitamos essa lua minguante para baixar a guarda e recolher o olho interno para o que realmente importa. Foi isso que senti, praticando a escuta nessa quarentena e descobrindo esse dom, esse talento, esse presente a mim e a outra pessoa. E isso é chave para qualquer tentativa de associação e cocriação, na realidade ensurdecedora e vingativa, que compartilhamos e que desejamos evoluir. De novo e sempre, nos dedicamos à atenção mor, com a meditação. Perceba como você está nessa prática, hoje em que chegamos à metade da jornada. O que você tem sentido? O que tem surtido efeito? Se sim ou se não, se bom ou se ruim, é irrelevante e sequer faz sentido. Siga praticando a equanimidade. Então, sente-se confortavelmente. Erga sua coluna. Feche os olhos. Respire profundamente. Vamos nos metaconectar.